você merece ser feliz também. Eu comecei o programa hoje com dois fenômenos, né? Esses dois aqui, o Amado Batista, 1983, que eu comecei com o meu programa de televisão, o Amado já estava fazendo sucesso, você imagina, mais de 30 anos de sucesso, né? E o Eduardo Costa também já tem uns 5 ou mais, né? Que ele está na crista da onda aí, cada vez achando mais o estilo dele e tudo, né? E conseguiu emplacar uma música entre as três mais tocadas do ano de 2014. Essa dupla é de Brasília e começa a conquistar o Brasil, Boni e Beluco, Joia Falsa. Era joia falsa, não valia nada, caí como um bolo, não era um tesouro que se paga. Quase que eu troco o amor da minha vida por uma loucura, por uma aventura, por uma bandida. Ainda bem que acordei. Ainda bem que não troquei a matriz, a verdadeira número um, por uma mulher qualquer que pega qualquer um. A joia mais verdadeira que alguém pode ter vai ficar sempre comigo, você pode crer. A matriz, a verdadeira número um, por uma mulher qualquer que pega qualquer um. A joia mais verdadeira que alguém pode ter vai ficar sempre comigo, você pode crer. Troquei a matriz, a verdadeira número um, por uma mulher qualquer que pega qualquer um. A joia mais verdadeira que alguém pode ter vai ficar sempre comigo, você pode crer. A matriz, a verdadeira número, por uma mulher qualquer que pega qualquer um. A joia mais verdadeira que alguém pode ter vai ficar sempre comigo, você pode crer. Você pode crer. Você pode crer. Era joia falsa. Boni Beluco, Joia Falsa. Essa dupla era uma dupla sensacional. Infelizmente, um deles fugiu do combinado, subiu para conversar com Deus, né? O outro ficou aí, tem até uma nova dupla, mas essa aqui é a formação original de Alan e Aladim, dois passarinhos. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Toda tristeza chega ao fim. Uma fogueira acesa, ardendo e queimando dentro. dentro de mim. Diz que eu sou o seu amor, e meu amor você é. E encontrei meu destino, e que sou tudo que você quer. E quando você me abraça, eu de mais nada preciso. Se acaso você se afasta, até me falta o ar que respiro, porque lhe dei meu amor, e meu amor você tem. Eu não consigo ficar, nem ao menos sonhar em amar outro alguém. Somos dois grandes amigos, essa é a nossa verdade. E para nosso respeito é o segredo da nossa amizade. Nós somos dois passarinhos, que um precisa, o outro consola. Sempre trocando carinho, juntinhos no fundo da nossa gaiola. Nós somos dois passarinhos, que um precisa, o outro consola. Sempre trocando carinho, juntinhos no fundo da nossa gaiola. Verdade, e para nosso respeito é o segredo da nossa amizade. Nós somos dois passarinhos, se um precisa, o outro consola. Sempre trocando carinho, juntinhos no fundo da nossa gaiola. Nós somos dois passarinhos, se um precisa, o outro consola. Sempre trocando carinho, juntinhos no fundo da nossa gaiola. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Alain Aladim, Dois Passarinhos. No próximo bloco eu vou conversar com o cantor e compositor Kleber de Oliva. Você não sai daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Bom, minha gente, eu estou recebendo hoje pela primeira vez. Ele já esteve comigo quando ele tinha dupla na televisão, mas isso lá para 1815, por aí afora. E hoje ele está voltando aqui pela primeira vez no programa Cleiton Aguiar para trazer um disco gravado ao vivo. Como estou vendo aqui, participações da Andresa, da Aline Queiroga, do meu xará o Cleiton, que fez dupla com a Cristiane e fez dupla com esse cantor que nós vamos conversar agora, e também Mato Grosso e Matias. Estou recebendo hoje no programa o Kleber de Oliva. Seja bem-vindo, viu, Kleber? Obrigado, Cleiton, obrigado por esse carinho. Quanto tempo, hein, rapaz? Pois é, pela oportunidade de estar aqui no seu programa mais uma vez agora, né, falando agora da minha nova trajetória. E igual você falou que eu participei no seu programa, éramos todos jovens, né? Rapaz, isso foi na década de 90, né? Acho que foi 90, de 98, por aí, essa época aí. Década de 90, rapaz. Faz um tempinho já, né? É, o tempo passa. Você fez dupla com o Cleiton, que também foi parceiro da Cristiane. Cleiton, né? O Cleiton cantou, acho que uns 12 anos, 15 anos com a Cris, né? Aí, Cristiane. E depois a gente formou a dupla em 90, nós lançamos nosso primeiro CD em 93. Nosso disco, aliás, na época não tinha CD. Era o Cebolão. Disco, o Cebolão, que foi pela BMG, que tinha uma música que tocou, inclusive, pra cá muito, pra cá, pelo Brasil, que nos deu o disco de ouro, né, que era Eu Quero Esse Amor. Quero esse amor pra ser o meu amor. amor. Eu quero ser feliz, não importa o que diz. Eu quero esse amor. Ai, toquei demais isso, toquei demais. Muito, né? Você nasceu aonde, ô Kleber? Então, eu nasci mesmo, não sei o porquê, das razões. Eu nasci numa cidade do interior de São Paulo, porque não tem parente, não tem nada, chama São Joaquim da Barra. Ah, mas eu fui criado no estado do Goiás. É a terra da Ana Maria Braga, e né? Do Rolando Boldrin. É. Então eu posso falar que eu tenho sangue da terra do sucesso. É, tem a responsabilidade de honrar o nome de São Joaquim, né? Exatamente, exatamente. E aí você foi para São Paulo? Eu fui para São Paulo depois, né? Depois quando eu parti para a área musical. Mas na época, assim, Como é que a música entrou na sua vida? Você tinha algum parente que mexia com música? Não, a minha mãe gostava muito, né? Mas não era cantor profissional nem nada. E aí você tinha que trabalhar, você falava, mexer com esse trem, não, você é então, artista. Então eu achava pesado demais, mas que eu não conseguia acostumar com esse negócio de puxar enxada mesmo pra mexer com voz. Eu não conseguia acostumar com essa coisa ruim, rapaz. Aí eu resolvi cantar, aí eu cantava, os vizinhos falavam, seu Zé, meu filho, o senhor canta muito, meu pai ficava com a raiva, esse menino tem que estudar, rapaz. Para um monte disso, mas não teve jeito. Quando a gente tem na veia... Você foi para São Paulo? Eu fui para São Paulo. E as suas primeiras oportunidades, como é que surgiram? Então, na verdade, assim, oportunidade mesmo, eu fui ter depois do primeiro disco. Eu gravei um disco ainda com uma dupla chamada Casé e Romeu, que foi um disco pela uma gravadora que era Som de Cristal na época. É, um disco assim que a gente batalhou, eu e o Casé corremos atrás das casas noturnas de São Paulo, os caras ajudaram a gente a pagar. Né? Aí depois, logo em seguida, eu separei essa dupla, o Cleiton separou da Cristiane, e aí sim, nós fizemos um projeto, e nós tivemos uma oportunidade de mostrar uma música na gravadora BMG Ariola, que na qual o César Augusto era diretor, e ele abraçou a ideia juntamente com o Maestro Pinóquio, que o Pinóquio também foi o produtor desse primeiro disco nosso. E foi onde que a gente teve a felicidade de gravar Eu Quero Esse Amor, que é do Pinóquio, e vendeu 100 mil discos. Você sabe que o Pinóquio, o primeiro disco que ele fez na carreira dele foi para mim. Foi para você, 1983. Né? Eu tenho a honra de ter lançado o Maestro Pinóquio como maestro. Pois é, você vê como é que é. Um amigo, um conterrâneo, né? Ele é de Dourado Quara, pertinho de Coromandel. Exatamente. Né? Bom, deixa eu mostrar uma música aqui. Sim. Desse CD seu gravado ao vivo aqui. Eu já bebi por ela. Eu também já, muitas vezes. Eu mostrei aí o Kleber de Oliva, Eu Já Bebi Por Ela. Eu já bebi por ela, eu já chorei por ela, já amanheci num boteco falando o nome dela. Eu já bebi por ela, eu já chorei por ela, já amanheci no boteco falando o nome dela. Eu não sei o que passa com a minha cabeça, mas eu só penso nela. Por ela eu perco o sentido, até parece feitiço o meu amor por ela. Demais, por ela eu não tenho paz. Por esse amor tô perdido, por ela eu sofro e choro, e de joelho imploro, vem pra ficar comigo. Por ela eu sofro e choro, e de joelho imploro, vem pra ficar comigo. Eu já bebi por ela, eu já chorei por ela, amanheci no boteco falando o nome dela. Eu já bebi por ela, eu já chorei por ela, já amanheci no boteco falando o nome dela. Não sei o que passa com a minha cabeça, mas eu só penso nela. Por ela eu perco o sentido, até parece feitiço o meu amor por ela. Por ela eu sofro demais, por ela eu não tenho praticar comigo. Eu já bebi por ela, eu já chorei por ela, já amanheci no boteco falando o nome dela. Eu já bebi por ela, eu já chorei por ela, já amanheci no boteco falando o nome dela. Kleber, você gravou esse disco aonde? Então, Cleito, esse CD, nós fizemos, na verdade, um DVD na cidade de Guaíra, interior de São Paulo, na qual era um projeto da gravadora Pedágio Brasil, Águia Music, e minha, juntamente com o Ney, que é o diretor dessa gravadora. E nós fizemos esse CD e DVD na cidade de Guaíra, que é um CD autoral, né? E foi um sucesso absoluto lá no show, foi muito legal. Só que quando a gente passou o CD, o material do DVD para CD, nós tiramos o ao vivo, nós deixamos simplesmente o CD seco, sem ao vivo, né? Então nós tiramos aquele público que participou, que cantou, porque eu acho que ele surge um pouco no rádio, né? Foi uma opção nossa e nós deixamos somente para o DVD. Perfeito. Esse CD aqui, todas as músicas são suas. Aqui já tem música que foi gravada por outros artistas? Não, foi um projeto autoral inédito. E bom, tem umas participações aí que eu tô vendo aqui, falou, ó, né? Tem a participação do Cleiton, das Marcianas. Isso. Tem a participação do Mato Grosso e Matias. Exatamente, grande amigo. Tem da Aline Queiroga, da Andresa. Né? Escolhe uma outra música, porque eu separei para o próximo bloco Amor Vagabundo e Respiro Você. Escolhe uma outra canção para a gente mostrar agora aqui desse disco. Ué, vamos. Nós já tocamos, já bebi por ela, né? Isso. Agora vamos tocar uma. Pode ser Amor Vagabundo mesmo que o Mato Grosso canta? Pode. Então vamos cantar essa aí agora. Participação do Mato Grosso e Matias. Pronto. Amor Vagabundo. Bora. Que quarto frio é esse? Por que tanta solidão? Tudo fora de lugar, roupas jogadas pelo chão, toalha sobre a cama, nem solta em meu colchão. Se o meu corpo está surado, quem dirá meu coração? Passo a madrugada inteira com os olhos para a rua, na esperança que ela volte antes da próxima lua. Mas se ela demorar demais, quando vir pode ser tarde, só vai encontrar as marcas meu coração covarde. Amigo, para de chorar por esse amor bandido. Por ela já sofreu demais e acabou ferido. Por Deus, não deixe essa tristeza dominar seu mundo. Arranca de vez do seu peito esse amor vagabundo. Passou a madrugada inteira com meus olhos para a rua, na esperança que ela volte antes da próxima lua. Mas se ela demorar demais, quando vir pode ser tarde, só vai encontrar as marcas do seu coração covarde. Amigo, para de chorar por esse amor bandido. trabalho, eu já sofri demais e acabei ferido. Por Deus, não deixe essa tristeza dominar seu mundo. Ajude a arrancar do meu peito esse amor vagabundo. Me ajude a arrancar do meu peito esse amor vagabundo. Eu estou mostrando o trabalho novo de Kleber de Oliva, essa participação especialíssima desse duplaço Mato Grosso bom e Matias, demais, né? Amor Vagabundo. Esse é um canto bonito demais. Rapaz, da conta, o Matão não é brincadeira não, né? Ô Cleiton, eu quero aproveitar essa oportunidade de estar falando com você pelo Estúdio Brasil e agradecer, Cleiton, sabe, eu viajei... Mas vamos fazer o seguinte, você não vai agradecer agora não, nós vamos parar para tomar um cafezinho tá. E você agradece no próximo bloco. Então, beleza, combinado, vamos tomar aquele café bom absurdo. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu estou recebendo hoje no programa o cantor e compositor Kleber de Oliva, que lançou um disco aqui com 17 músicas, todas de autoria dele. Participações aqui de artistas consagrados, nós tocamos aí no primeiro bloco Mato Grosso e Matias, né? Mas você estava falando, você estava agradecendo, você falou que... Então, rapaz, eu quero agradecer aos diretores, programadores e radialistas, o Cleiton, do grande estado do Maranhão, também do estado do Pará, que na qual eu passei basicamente 100% nas emissoras de rádios por lá, e levando o nosso trabalho, levando o trabalho de Kleber de Oliva, levando o trabalho de Tim Lelo e de Zé de Souza e Roniel, que foi assim um sucesso absoluto por onde eu passei. Inclusive o Tim Lelo já estava super conhecido através do programa seu e do Edelson, né? Pessoal das emissoras. O estado do Maranhão, o estado do Pará tem muitas emissoras transmitindo o nosso programa. Muitas. Então, assim, eu quero mandar um abraço para esse pessoal bacana daí, agradecer muito por esse carinho, pela receptividade que tiveram comigo. E pode acreditar, hein? Nós vamos trabalhar muito junto ainda por lá. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Vou mostrar essa outra faixa aqui, Artimanha. É uma música romântica? É uma música, é um pagodinho. É? É um pagodinho, é. Mas a linha do seu trabalho é toda romântica? Ou não, tem, não? Eu canto um estilo, assim, diretamente, é um estilo comercial, digamos assim, né? Tem uma rochinha, tem... Não, esse universitário eu não consigo, porque eu já passei, né? Da fase. É, mas, você ia ter que arrepiar o cabelo, não, dar um trabalho não, danado, não precisa, né? Não precisa. Então, assim, mas o Artimanha é um pagodinho, uma música bem legal. É uma música que eu tenho certeza que os seus ouvintes vão curtir e que a gente está acreditando nela também, criar a segunda opção desse trabalho, Cleiton. Então, vamos mostrar a composição do próprio Kleber e do Ney, Artimanha com Kleber de Oliva. Isso aí. Pensando em você, nunca imaginei sentir tanta saudade. Saio feito um louco, te procurando na cidade. É tanta solidão, é uma dor no peito acabando comigo. E se me ver chorar, pode até rir de mim que eu nem ligo. E se me ver chorar, pode até rir de mim que eu nem ligo. Se eu canto, se eu bebo, se choro e sofro, é tudo por ela. Se eu me tornar um vagabundo perdido na rua, a culpa é só dela. Ela é meu veneno, é meu mundo, é a minha loucura. Meu destino é a minha cura. Fico pensando em você, nunca imaginei sentir tanta saudade. Saio feito um louco, te procurando na cidade. é tanta solidão. É uma dor no peito acabando comigo. E se me ver chorar, pode até rir de mim que eu nem ligo. E se me ver chorar, pode até rir de mim que eu nem ligo. Se eu canto, se eu bebo, se choro e sofro, é tudo por ela. Se eu me tornar um vagabundo perdido na rua, a culpa é só dela. Ela é meu, meu, meu veneno, é meu mundo, é minha loucura. Só ela pode mudar meu destino, é minha cura. Se eu canto, se eu bebo, se choro e sofro, é tudo por ela. Se eu me tornar um vagabundo perdido na rua, a culpa é só dela. Ela é meu, meu, meu veneno, é meu mundo, é minha loucura. Só ela pode mudar meu destino, é minha cura. Kleber de Oliva mostrou essa faixa número 7, Artimanha. Isso. Ô Kleber, contato. Contato para você, como é que. Telefone, então, Facebook, e-mail, site, esses isso, três. Isso, Facebook é Kleber de Oliva, né? Kleber com C, né? É o Kleber normal mesmo. C-L-E-B-E-R. Isso. O Di é DI. Isso. Né? A mesma viadagem do Zezé de Camargo. É mesmo. Então é Kleber de Oliva, né? É, no Facebook. No site www.klebdeoliva.com.br. Os telefones de contato é pela Seven Produções, que é, nós temos um DDD 94, que nós temos um representante no Pará, no estado do Pará, que é 94 99169 0505, 949, né, que tem lá também, agora está tendo 9 na frente, é 94 991 69 0505. Isso, nós temos de São Paulo 11, aí tem o 9 também, é 11 9 8697 2700. DDD 11 98697 2700. Inclusive nós estamos vendendo também lá e representando o Tim Lelo, nós estamos representando Zé de Souza e Roniel, e também os meninos que fizeram com você a semana passada aqui, que é essa dupla assim, Berlim, que é boa Berlim demais. E Carlos Royce. Exatamente, eles estão com a gente também agora pela Seven Produções, Cleito. Tá certo. Tá bom? Bom, eu queria, você vai cantar mais uma música, eu já queria agradecer a sua passagem aqui. Desejar sorte muito a você. E olha, eu quero dizer o seguinte, essa música que eu tô trazendo agora, Ainda Respiro Você, é uma música que é lançamento, viu? Eu tô lançando. Essa é em primeiríssima mão, primeira, né? Primeira mão mesmo, de verdade, aqui para Estúdio Brasil, tá bom? Ainda Respiro Você, espero que o pessoal goste. O, eu quero o nome é Ainda Respiro Você. Isso, Ainda Respiro Você. E eu quero agradecer, pedir a Deus que dê saúde a você e a toda a sua família. Amém. Tá bom? Amém. E a todos os seus ouvintes também, um beijo grande, foi um prazer enorme para mim estar mais uma vez te revendo. Sucesso, viu? Obrigado, irmão. Tchau, tchau. Você vai curtir agora, lançamento nacional, Kleber de Oliva, Ainda Respiro Você. Agora é tarde demais, nosso sonho acabou. Nós dois tivemos um tempo, o tempo é a vida, e a vida passou. Você no meu coração foi uma espécie de dor. Como querer e não ter, eu lutei por você, lutei por este amor. Eu já refiz minha vida, cansei de te esperar. Meu bem é tempo perdido, sonho adormecido, querendo acordar. Estou vivendo outra história, tentando me refazer. Se eu falar que te esqueci, estou mentindo pra mim. viver minha vida. Juro por Deus, eu te peço, evita de me encontrar. Eu não posso suportar, sou sensível, confesso. Nós dois não tem outro jeito, pra nós é caso encerrado. Deixa eu tentar ser feliz, apagar cicatriz, cada qual pro seu lado. Eu já refiz minha vida, cansei de te esperar. Meu bem, é tempo perdido, sonhar adormecido, querendo acordar. Estou vivendo outra história, tentando me refazer. Se eu falar que te esqueci, estou mentindo pra mim, ainda respiro você. Eu já refiz minha vida, cansei de te esperar. Meu bem, é tempo perdido, sonho adormecido, querendo acordar. Estou vivendo outra história, tentando me refazer. Se eu falar que te esqueci, estou mentindo pra mim, ainda respiro você. Eu mostrei em primeira mão para todo o Brasil, Kleber de Oliva, Ainda Respiro Você. Eu só vou levar ele no portão para sortar, ele tem um cachorro brabo demais, da nervoso, conta. Que nervoso. Só que ele não gosta de carne de segunda, né? Não, não gosta de... Mas é bom não arriscar, não é, né? Bom, não é bom, valeu, Cleiton. Eu volto já já. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Nós estamos aí em pleno verão, o sol tá de rachar, né? O sol não tá brincadeira não. Então a primeira recomendação é aquela: eu respeito demais o sol, sou branco, branquelo demais da conta, do zóio azul, então o sol judia demais de mim, né? E eu, quando eu vou pra praia, eu só saio antes do sol nascer, ou depois que o sol se põe. Eu mais o sol, nós não nos entendemos muito bem. Eu fico, quando eu vou pra praia, eu pareço um astronauta. Eu vou de chapéu, vou protegido de óculos escuros, protetor solar número 50, e vou caminho bem cedinho, ou depois que o sol encerra o expediente dele, eu começo o meu, né? Então, se você fizer isso, você vai ter um verão tranquilo. E eu vou te ensinar a fazer um esfoliante caseiro para você passar o verão, né? Coisa muito simples, você vai precisar de uma xícara de azeite de oliva e uma colher de sopa cheia de sal marinho. O sal marinho, ele é mais grosso um pouco, né? Então você vai precisar de uma xícara de azeite de oliva e uma colher de sopa cheia de sal marinho. Você vai misturar as duas coisas, misturar bem misturado. Quando você for tomar banho, você molha. Aí passa essa pasta de azeite com sal marinho por todo o corpo, né? Passa bastante, passa, deixa um pouquinho, né? E aí você retira com bastante água. Depois você seque o corpo suavemente com a toalha macia. Se puder não esfregar, vai só colocando em cima assim, né? Então a dica é muito simples. Uma xícara de azeite de oliva, uma colher de sopa cheia de sal marinho, mistura bem misturado, esparrama por todo o corpo com cuidado, né? Aí você deixa um pouco, esfrega bastante e tal, né? Deixa um pouco, depois você abre o chuveiro e deixa cair bastante água, você tira aquilo e seque o corpo suavemente com a toalha macia. É um esfoliante caseiro apropriado para o verão. Descantar para o programa do cliente que aí ensina as mulheres até a fazer esse esfoliante. Tem base um trem desse. Música nova de Ataíde Alexandre, Último Pedido. Se as verdades que contaram pra você você mentiras. Ainda existiria uma chance em mil e outra vez me aceitaria. Reconheço que os meus erros do passado causaram sua ira. Mas suplico, me perdoe só mais uma vez e cancele a despedida. Assim meu amor, ele manda e desmanda, apaga o orgulho, acende a chama, queima, faz chover e me deixa dependente de você. Eu sei, com as armas desse amor enfrento o que for. Com o tempo a gente corta os espinhos da flor. Eu não temo o perigo, só assim me sinto vivo. Eu sei, por quanto tempo ainda posso te esperar. Enquanto houver vida, enquanto eu respirar. E antes de fechar os olhos, o meu último pedido será você. Assim é o amor, ele manda e desmanda, apaga o orgulho, acende a chama, queima, faz chover e me deixa dependente de você. Eu sei, com as armas desse amor enfrento o que for. Com o tempo a gente corta os espinhos da flor. Eu não temo o perigo, só assim me sinto vivo. Eu sei, por quanto tempo ainda posso te esperar. Enquanto houver vida, enquanto eu respirar. E antes de fechar os olhos, o meu último pedido. Eu sei, com as armas desse amor enfrento o que for. Com o tempo a gente corta os espinhos da flor. Eu não temo o perigo, só assim me sinto vivo. Eu sei, por quanto tempo ainda posso te esperar. Enquanto houver vida, enquanto eu respirar. E antes de fechar os olhos, o meu último pedido será você. O meu último pedido, será você. A Thaís de Alexandre, último pedido. No fim do ano, normalmente, saem muitos lançamentos, né? E teve um lançamento que me chamou a atenção. Essa dupla que faz sucesso há mais de 40 anos, Chitãozinho e Chororó, que eles gravaram um CD e um DVD só com músicas do maestro Tom Jobim. Me ficou uma beleza. Olha essa aqui. Correnteza. Do rio vai levando aquela flor. O meu bem já está dormindo, zombando do meu amor, zombando do meu amor. A balanceira do rio, o ingá se debruçou, e a fruta que era madura, a correnteza levou, a correnteza levou. A correnteza levou o ar. E choveu uma semana, e eu não vi o meu amor. O barro ficou marcado aonde a boiada passou. Depois da chuva passada, céu azul se apresentou.

Agora, lá em Uberaba existem várias emissoras de rádio, né? Pois não é que a senhorinha me ligou para dizer que a Gleides descobriu o meu programa na Terra FM. Eu já tinha até mandado um alô para ela, mas quando eu mandei o alô, ela não estava ouvindo ainda não. Mas disse que agora, lá passa 7 horas da manhã, ela diz que levanta, faz o que tem que fazer e volta para a cama para curtir o programa. De 7 até as 8:30, mais ou menos, né? Que é que dura o programa. Ô, Gleides, um beijão para você. Ó, mande um abraço muito carinhoso para sua mãe, a Dona Fiuca. Dona Fiuca, esposa viúva do Dirceu Dairo, querido amigo do meu pai, os dois eram carne e unha, né? Muito meu amigo também, conheci o Disseu, eu era menino, e a Dona Fiuca vai fazer 93 anos, olha que beleza, né? E também moram lá em Uberaba, a Solange, e a Valéria, a Sandra, e o Paulinho mora em Unaí. Então daqui eu quero mandar todo um abraço para a família da Airel, dizer que é uma alegria saber que vocês estão curtindo a gente, viu, Gledes? Um beijão para você. Eu me lembrei, Gledes, uma vez, tinha o Chicão. O Chicão era dono de um restaurante aqui em Brasília, ele era cearense, e ele cantava maravilhosamente bem. E ele foi passar uns dias em Coromandel, e ele gostava demais de uma brejeirazinha, sabe? E ele foi passar uns dias em Coromandel, um final de semana, com o Antonino Lapedrage Pena, foram lá e tal, passear, e na volta eu falei, como é que foi Coromandel, rapaz? Ele falou assim, Cleiton do céu, passei uma vergonha. Rapaz do céu, as moças de Coromandel bebem demais. Ele disse que estava num lugar lá, com a Gledes, mais uma turma lá, e tinha uma piscina e tal, etc. Ele disse que bebeu demais, e quando ele viu, ele não viu, o mundo acabou para ele, ele desmaiou de tanto beber. Ele disse que quando acordou lá pelas tantas, estava a Gledes e as amigas dela, do mesmo jeitinho, lá tomando a cachaçinha, e falou, rapaz, eu bebo com qualquer homem do mundo, mas com mulher de Coromandel, nunca mais. Você lembra dessa, Gledes? Um beijão para você, viu? Olha, se você está aniversariando hoje, receba os meus votos de muita paz e principalmente de muita saúde, viu? Eu vou pedir para o Diego Gimenez, se você estiver endividado, você pode embarcar nessa aqui, viu? Para ele fazer a oração de Santa Edviges, padroeira dos endividados. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Dos endividados, ilumina a minha cabeça, socorre o seu afilhado. Salve Santa Edviges, padroeira dos endividados, ilumina a minha cabeça, socorre o seu afilhado. Minhas santinhas contas que eu devo são tantas, não posso pagar. Cada batida na porta, eu sei que é gente querendo cobrar. Até o amor lá em casa que une a família já está se quebrando. Quando a tranquilidade se acaba, o amor também vai se acabando. Salve Santa Edviges, padroeira dos endividados, ilumina a minha cabeça, socorre o seu afilhado. Minha santinha atende a graça que eu peço na minha oração. Eu sei que pagando as dívidas também se acaba a triste aflição. E volta o sorriso de paz para as pessoas que eu amo e pro meu coração. Tudo que eu peço rezando, agradeço cantando aqui nesta canção. Salve Santa Edviges, padroeira dos endividados, ilumina a minha cabeça, socorre o seu afilhado. Salve Santa Edviges, padroeira dos endividados, ilumina a minha cabeça, socorre o seu afilhado.

dos anos, abatido pelos desenganos, e a menina não vi nunca mais. Porque sei que perdi num duelo o diamante mais puro e mais belo do estado de Minas Gerais. Quanta saudade da mineira bonita que eu tinha, ela era tão delicadinha e eu era seu amo senhor. Não dei valor à princesa querida e tão bela, hoje vivo chamando por ela, mendigando um pouquinho de amor. Cai lá fora a tempestade e a noite é tão escura, como dói essa saudade da formosa criatura. Como dói essa saudade da formosa criatura. Como dói essa saudade da formosa criatura. Como dói essa saudade da formosa criatura. Relembrando Goiá, Mocoque Moraci, Adeus Maria. A frase irretocável é do Papa Bento XVI. Presta atenção no que o Papa Bento XVI falou. Um governo sem princípios morais não passa de uma quadrilha de malfeitores. Um governo sem princípios morais não passa de uma quadrilha de malfeitores. É a frase irretocável do Papa Bento XVI. No próximo bloco eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Matheus Zucchi. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Neste domingo tem o programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. A Rede Brasil de Televisão já está em mais de 200 cidades no país inteiro, e incluindo 24 capitais. Mas se você não chegou, se a Rede Brasil de Televisão não chegou na sua cidade, você pode me assistir pela TV Oi, canal 1, canal 13 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC. Vocês estão vendo que a única televisão que não transmite o meu programa, televisão paga, é a NET. Tem que transmitir, mas não transmite. Então fala o seguinte: se você quiser ver meu programa, larga essa NET, pega uma dessas aí, a Oi, a Claro TV, a Sky, a TV Vivo, GVT, CTBC, viu? Que aí você vai poder ouvir o meu programa toda semana, assistir pela televisão, né? E também, você que tem parabólica, você pode sintonizar na Rede Brasil, não é TV Brasil, não, TV Brasil é do governo, é Rede Brasil de Televisão. E se você tiver computador, você pode me assistir direto no site RBTV de Rede Brasil, rbtv.com.br. Todo domingo às 10 da noite, programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Matheus Zucchi. Vou revelar. Com você, olha o que você está fazendo em mim. As duras palavras que você falou até hoje estão doendo aqui. Já não quero nem olhar aquelas fotos juntos que a gente tirou, uma em Goiânia, outra em BH, e aquelas velhas lá em Salvador. Só Deus sabe como eu sofro tanto sem o seu amor. Será que já me esqueceu? Será que tudo acabou? Amor, eu vou te esperar. As suas palavras eu vou relevar. Pra que chorar, sofrer à toa? Quem ama, amor, sempre perdoa. Agora vai ser diferente. Vamos cuidar do amor da gente e esquecer o que passou. O que importa é que a gente se ama, amor. Na, na, na. Já não quero nem olhar aquelas fotos juntos que a gente tirou. Uma em Goiânia, outra em BH. E aquelas velhas lá em Salvador. Só Deus sabe como eu sofro tanto sem o seu amor. Será que já me esqueceu? Será que tudo acabou? Amor, eu vou te esperar. As suas palavras eu vou relevar. Pra que chorar, sofrer à toa? Quem ama, amor, sempre perdoa. Agora vai ser diferente. Vamos cuidar do amor da gente. E esquecer o que passou. O que importa é que a gente. Amor, eu vou te esperar. As suas palavras eu vou relevar. Pra que chorar, sofrer à toa? Quem ama, amor, sempre perdoa. Agora vai ser diferente. Vamos cuidar do amor da gente. E esquecer o que passou. O que importa é que a gente se ama, amor. O que importa é que a gente se ama, amor. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Matheus Huck, Vou Revelar. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. Nosso e-mail é sistemamundialderadio@gmail.com e você pode pedir também nos meus dois perfis do Facebook, tá bom? Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, vocês precisam prestar atenção para vocês melhorar. Vocês estão cantando ruim demais. A Faculdade da Música apresenta o mestre Altemar Dutra. Que queres tu de mim? Faze junto a mim, se tudo está perdido, amor. Que mais me podes dar, se nada tens a dar? E a marca de uma nova dor. Loucura reviver, inútil se querer, o amor que não se tem. Por que voltaste aqui? Estando junto a ti, eu sinto que estou sem ninguém. Que pensas tu que eu sou? Se julgas que ainda vou pedir que não me deixes mais. Não tenho o que pedir, não sei o que pedir, se tudo que desejo é paz. Que culpa tenho eu? Se tu quiseste assim, e então que queres tu de mim? Se até o pranto que chorei se foi por ti, não sei. Essa agora eu voei em direção à saudade, né? Grande sucesso, a Faculdade da Música apresentou Altemar Dutra, Que Queres Tu de Mim? Isso aí foi um sucesso gravado na década de 60. Eu vou trazer uma grande dupla cantando uma grande compositora. A composição é da Roberta Miranda, Christian Ralph, Esperando Você Chegar. Música.